9304, pronto, copo. Copia, o voo 9304. O 9304, Curitiba, autorizado, via 2 voo 21, Sorocaba, Peralfa 310, nível 340, sai da boa leva, para a direita, posse da colagem, transponda 5422. Gente, autorizado 340 para Curitiba, e Upper Zulu 21 Sorocaba e Upper Alpha 310. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Elefa. 5422 ao transponder, voo 9304. Voo 9304, saída Arbó. Após a Arbó, vou posicionar Elefa, na ponta oposta. Gente, então a saída vai ser Arbor após Elefa, o voo 9304. O 705 Galeão, autorizado, IP98857, nível 360, saída da El Lady Room, curva direita, após a colagem, 3.5417. 360 para o Galeão, IP98857, cola da 10, El Lady Room, 517 transponde, é o 1705, posição 2. Fala Taxa 3197 com 113 a bordo, Tena Guarulhos, 3 horas e 15. 97 confirmando, pegando 113, isso? 113? Isso, 113. 13973 ao táxi via Índia, pode parar dando 02 em 198, 195, negando 08. 08, ele está com espera da 10397, só confirmando é 121, 121, qual é o PLB? 7-1-2-1, quer ver? Para o pushback acionamento. Gol 9304. Qual a posição, Gol 9304? Meia dúvida, Gol 9304. Aguarda Airbus, tá certo, aguarda, após autorizado, puxa, Gol 9304. Gente, pode passar de Airbus na retaguarda, autorizado, pushback acionamento, reportará o táxi, o Gol 9304. Liga, está pronto para decolar. Alpion 2, está pronto para decolar em 317. Autorizado ali, decolar a pista 0-3-1-9-7. 5x5. Salão, é o voo 9304 para o táxi POB 165, 4 horas e 3 minutos, autonomia alterna Guarulhos. Autorizar o táxi, o 9304 vende, ponte para dono 0 torre, 198, 195, negócio 098. Conjunção 08, ponte espera torre, 1198, 95. O voo 9304 agradece a colaboração. Obrigado. Controle 19353, 197, boa noite. Alô, Salvador, voo 9705, solicita acionamento na posição 2, posterior push back. Solicita acionamento após o push, no seu terceiro. Manda na próxima push. Torre Salvador, é o voo 9304, pode ser dão no zero, pronto. Voo 9304, autorizado a linha e decolar de zona 0, vento 120 graus, 079. Autorizado a linha e decolar de zona 0, o voo 9304, poderia confirmar a frequência do controle após? A frequência do controle 119.35. 119.35, obrigado, voo 9304. Alô, Salvador, gol 1705 acionado, agora sim para o pushback. 19304, decolou zona 3, controle de Salvador, 119.35. 119.35, voo 9304, um bom final de semana. Alô, Salvador, eu vou 1705 para o táxi, 142 a bordo, 3:25, ordenando o Guarulhos. Autorizado o táxi, 1705, em linha, para dar 02, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Boa noite, voo 1705, contato 0 pronto. 1705, autorizado, aliás, 1705, decolou 119, controle de Salvador, 120.8. Corrigindo, 1119.35, controle. Dá 300, obrigado, boa noite, 705. frente o Gol 1168, sinal pista 10. Gol 1168, tráfego avistado. Utilizado pouso pistão 0, vento 1300, 619, shortinho pistão 0, noite. 7, pouso pista 10, 1168. Escola 2, próxima direita, controle escola 211. Direita 211, gol 111, delta. Alfa Juliet, portão 07. Taxi Alfa Juliet, gate 07, gol 1168. Confirmando 358, agora de pista livre. Gente, aguardando 358. Pois, monitorizado pista 10, vento 120 graus, 069. Livre, pouso para 328. Solo 3-2, libera direito, controle solo 2-1-1. Liberando direito, 2-1-1, só 3-2. Está 3858, Saulo Salvador, boa noite. Está autorizado via Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, portão 02, na 3858. sentido terra, mesmo que já deve estar feito em forma de terra. Alfa 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Romeu, Kilo Terra Lima, ciente e aguarde. Bom, boa noite, voo 9436, agora 2 milhas de duna, já visual. Voo 9436, continua a aproximação, chame sobre externo e baixa de trabalho. Vamos lá, voo 9436. Voo 9436, pouso autorizado pistando 0, vento 120 graus, 079. Pouso autorizado, voo 9436, confirma? Confirmo, voo 9436, pouso autorizado pistando 0, vento 120 graus, 079. Pouso autorizado, voo 9436, 0. São Salvador, repito, última aeronave. Checou o voo Botão meu, Kilo Terra Lima, só mais um instante. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, Toto Francópia. Pronto, Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado voo local, circuito da 17. 1.000 pés, sujeito a tráfego local, tráfego aeródromo, transponder 0132. Quilo Serra Lima, patrulhamento correto, reporte, chame torre para o sinal. Quilo Serra Lima, confirme, Aerostar? Aerostar. Sou Salvador, boa noite, 436. Gol no 436, sou Salvador. Livrou. Gol 9436, táxi autorizado, Alfa, Juliet, portão 06. Alfa, Juliet, 06, gol 9436. Salvador, boa noite, 36662, família de Serra. 36662, Clareza 2, pouso 2130 graus, 069. Pode confirmar como recebe agora o 3669. Clareza 3 agora. Afirmativo, pode confirmar o livre pouso? Afirmo, pouso 3410, 2140 graus, 069. Livre pouso, está 3662. Voo Salvador, muito boa noite do voo 2043, sente do CA. Voo 2043, São Salvador, informação CA em curso, aguarde autorização. Guardando, voo 2043, solicito por gentileza, coordenal 320, Guarulhos. Voo 2043, 320, sim. Voo 096, número 2, baixo travado. Confirme. 096. Falou 096, continua em aproximação, médico está livre. Vai dentro, está baixo travado, passando em DSR. Aqui no Serra Lima, ele vai estar aqui, chama o ponto de espera da taxa aí, papá. Portão 3662, boa noite, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, leva o portão 3, o 3662. Portão Salvador, Xanã 6300, informa aqui no Figure 5, está sem sinalizador, ok? Gente, a infraero monitora essa frequência, já deve estar providenciando. Ok, estamos mantendo a posição.